Com a palavra de Deus, Davi derrubou um gigante. Amém. É a espada do crente contra o infame. E como Zaqueu, eu vou subir bem adiante. Pra quem não tá na igreja, sente Deus o quanto antes. Jeová, quando eu sinto a unção, eu tô lendo a Bíblia. Eu disse, pai, coloca no caminho esse seu filho. Eu prometi ao pai nunca mais voltar pra vida dos escarnecedores, Senhor, te entrego a minha vida. Satanás quer te enganar, ele é o pai da mentira. Veio matar, roubar, ainda por cima destruir. Então eu vou orar pro meu Deus do impossível, pra ele me guiar no caminho do paraíso. Com a palavra de Deus, Davi derrubou um gigante. Quando Deus voltar, o que você dirá? Será se no arrebate você vai tá lá? Faz o com o amor de Deus, você derruba até gigantes. Eu vou orar no templo que a palavra é revigorante. Pai, pai, quando eu sinto a unção, eu tô lendo a Bíblia. Eu disse, pai, coloca no caminho esse seu filho. Eu prometi ao pai nunca mais voltar pra vida dos escarnecedores. Senhor, te entrego a minha vida. Satanás quer te enganar, ele é o pai da mentira. Veio matar, roubar, ainda por cima destruir. Então eu vou orar pro meu Deus do impossível, pra ele me guiar no caminho do paraíso. Com a palavra de Deus, Davi derrubou um gigante.